Breve vem o dia, breve vem a hora, breve vem o tempo de irmos embora. Breve vem o dia, breve vem a hora, breve vem o momento de irmos embora. É, minha gente, o tempo está chegado e o momento é de irmos embora. Breve vem o momento deste mundo deixar. Breve vem nosso mestre, ele vem nos buscar. Breve vem o momento deste mundo deixar. Breve vem nosso mestre, ele vem nos buscar. O nosso mestre já está voltando. Ele vai levar para si a sua igreja amada. Breve vem o esposo da igreja querida, vem buscar sua noiva para uma nova vida. Breve vem o esposo da igreja querida, vem buscar sua noiva para uma nova vida. É, minha gente, vamos deixar tudo neste mundo e vamos partir para sempre e vivermos ao lado do nosso mestre. Vamos embora.